sair. Sem você não sei me divertir, mas eu fico pensando e se eu não for. Eu tô vendo as horas passar e aqui dentro tudo faz lembrar. Tem seu cheiro grudado no meu cobertor. E já é madrugada, já bate o desespero. Não vou ficar em casa pra ver se eu te esqueço. Vai que a gente se encontra de novo numa balada, no meio do povo, eu meio travado, coração apertado. Se der um sorriso não vou resistir, só boca dizendo te quero pra mim. Que me esperou, que tava com saudade, amor. Muito bom!